confirmar as frequências para o 3367? 12685, a secundária no 2545. 2685, 2545, obrigado. Gona 754, reporta estabilizado no LS. Comarigo no 754. Tango Tango, desça para 3.000 pés, altímetro no 0 no 2. Tango Tango. Azul 4076, desça para o nível 050. Para 50, 050, 4070. Patrulho Gona 777. Prossiga. Eu vou precisar um desvio daqui a 20 milhas, senhora autoriza eu chamar o centro para coordenar? Afirmo, agora em 133 decimal 25, Gomba 777. 1332, bom dia. Bom dia. Curva direita, controle 120 decimal 8, aciona 513, coteja. Fechamento correto, chama para pushback sinalamento. Chama na portão número 2. Dois, 213, um, autorizado, chama para o táxi. Chama o táxi, 6213. Meu pai, altímetro no 092, desconsidere a restrição de altitude na posição ITAP. Sinal baixando travado, 3216. Tá 3216, completa aproximação, torno no 895. 1895. Forte antes da Juliette. Alfa da Juliette. 216, ILS 10 baixar travado. 216, pouso 3-0, pista 10, em uma centena, 1-4-9. Livre pouso, pista 10. Tá 3216. Sul 4076, veteração para sequenciamento, curva esquerda para o A0 no 0, o limite é o QD Mike 0, correção 1 no 0, 0 de 5. Tango Tango, está sendo vetorado para sequenciamento para interceptar o localizador. Curve agora direita na proa 130. Direita 130, alfa Tango Tango. Santa Júlia, 3-0. Tá 3804, desculpa, tá antes da Juliette. Gente, mantém a posição. Vai, bater. Para o táxi, ó, 6216, 127, com 4 horas alternando barulho. Gente, 1127, altímetro no 012, táxi via Índia Alfa no ponto de espera torre 18, decimal 95, bom gol. 1895, bom final de semana. 3804, táxi via Juliette para o portão número 3, observando o Chanel saindo do pátio. Entre para o 3, 3204. Tango Tango está autorizado para seguir na descida para 2.000 pés, altímetro no 0 no 2, calibre LS, reporta estabilizado. Portão estabilizado, Tango Tango. Para o táxi, chegou no 044, POB 69, 3:30, alterando a sala. agora 210. A gente tem condições de redução até 1809? Agora. Gente, apenas para informação, o tráfego na sua posição agora de 2 horas, 10 milhas, é um Charlie 402, está interceptando o localizador agora, está a 7 milhas para a Duna, com 1909 nós e ground speed, é o tráfego que irá precedê-lo na aproximação. Gente, desça para 3.000 pés, o azul 4076, e está autorizado a reassumir navegação na proa de Duna. Ok, 2 milhas e meia do India Serra, do Simbra, já avisou com o 0754. Dona 754, aguarde correção. Está na torre agora, em 198, decimal 95. Dona 754. Obrigado aí, um bom trabalho. Aumente. Caima 2.3, autorizado a alinhar e decolar, pista 10. Estou sentindo no portão. Alinha de decolada 10, ameaça 2, na torre, bom dia, Gono 754, passando externo, baixar travado. Bom dia, Gono 754, continue a aproximação, aguarde pista livre, então a centena não pode mais. Ok, aguardando, Gono 754. 4, bom dia, autorizado chegada mar e desça para o nível 050, altímetro no 092. Autorizado, tá 3144. Olá, João 6203. Taxi Juliette para ingresso, 3216. 3216, táxi via Juliette, portão 1. Juliette para o portão 1, 3216. Até. Se possível, marcador externo para sequenciamento. Fala, Gustavo. Salvador, boa tarde, Gono 044, ponto de espera, cabeceira 90. Boa tarde, 044, Salvador. Confirme? Mantenha o ponto de espera na aeronave nacional. Escota Ilhéus? Firmou. Autorizado Ilhéus, nível 180 via Whisky 1, saída da El, Leda Ilhéus. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5072, coteja. Autorizado Ilhéus, 180, Whisky 1, da El, Leda, 1208, controle 5032, transponder, azul 4463. 5072. Firmo, 5072. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Chama o controle, 62 3. Firmo, decolou 28, bom voo. Bom final de semana. Boa tarde, 62 3. Possibilidade de voar da El? Contato radar, submontanha ao nível 360, da presente curva direita na proa de Leda, após Leda Bridge. Obrigado, da presente Leda, 6203. Autorizado desvios, Lima Kilo-Zulu. Azul 4076, prossegue na descida para 2.000 pés, altímetro no 092, está livre LS, reporta estabilizado. 2.000 pés, 22, chama de estabilizado. Isso, 74. 54, só 29, chama 1, 2, 1, 2, 9. 19. Sou bom, 754. 754, táxi via Alfa, repartiente da Juliette. Alfa, portanto da Júlia, 74. Vista da livre, pouso autorizado, secretário. Alô, Gustavo. Faz 3? Afirmo, valores. Quando 754, táxi via Juliette, portão 612. 4076, Duna completa aproximação, torre 9895. 895, obrigado. Decola de imediato, 5 autorizado. Você na linha 2 e no 3, dá presente voo hibride. Oh, dá presente hibride, muito obrigado, linha 2 e no 3. Torre Azul, opa, desculpa. 276, estabilizado LF, baixado, travado à vista. Quatro zero sete meia, continua a aproximação, guarde pista livre. Vento uma centena, 1 na 5 pás. Guarda na pista livre. Alfa Tango, Tango, solo 32, chame no 2, na decimal 9, Lira. Alfa, Juliette, parte 3. 4-4, a linha ele decola, se chama 0, vento 1-0, parado. Autorizado a linha ele decola, está 1-0, voa 0, 4-4. Patango Lima, Quilo Zulu, chame o Centro Recife em 12685, alterno no 2545. Lima, Quilo Zulu, você pode confirmar apenas estimado para pouso? Gente, graças. Eu vou com a folha 208, vou no 044. Salvador, boa tarde, Gono 044, 1500, na saída Cuca. Gono 044, boa tarde, contato radar, submantém o nível 390 na saída Cuca. Submantém 390, saída Cuca, Gono 044. 3144, desce para 2000 pés, altímetro no 002, está livre LS, reporta estabilizado. 2000 pés, autorizado ILS, reporta estabilizado na 3144. 62-3, Centro Recife, no 3325. 3325, bom final de semana, obrigado. Também. Táxi via Juliette, faz através do meia dúzia. A partir do meia dúzia, segue viatura do Palomi em táxi lento para o portão 9. Vai pela Juliette até através da meia dúzia, depois segue o Palomi até o 9. Obrigado. 041, boa tarde, desse mantém o nível 050, autorizado chegada à área, altímetro no 092. É o 3144, Duna completa aproximação, chame a torre no 895. 895, até já. Certo. Oi, você chegou no 044, desvia à direita pro 080. Por quantas milhas no 044? Boa tarde, 3144. É, preferência, por exemplo. A gente aguardando o 044. Utilizado no... Ah, das 59 milhas nordeste do VR de Salvador, mantenha o nível 090, chame Aracaju no 20 decimal 3. ...44, Centro Recife no 2685, alterno no 2545. 2685-2545-1044, Vanja. Entendi. Marca 2 centena com 3 checados, tá? 3144. Autorizado pista no 03144, gente, uma centena, 159. Tem com 15, livre pouso na pista 10, 3144. Pode chamar o táxi. Azul 463, por estacionamento, portão 8. Autoridade já para o táxi. Autoridade chamar para o táxi, 463. Autorizado conquista, nível 100, via saída Arbora, Paz DCT, decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5127, coteja. Acionamento correto, chama para acionamento. Já pronto? 4 direita, 121, decima 9. Direita, 129, 3144. Solo Salvador. Boa tarde, 3144, livrou. Correio para o solo? Rotan 3144, livrou a pista, está ingressando, táxi foi alfa. Táxi Taxi Alfa, reportante da Juliette. Vive Taxi Alfa, reportante Juliette. Na 3144. Para o Taxi 86254.122 a bordo, alterna Guarulhos, 4 horas e 30. Confirma pessoas a bordo? 1, 2, 3. Gente, 1, 2, 3 a bordo, altímetro no 0, no 2, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-9-1-9-5, bom voo. Ponto de espera 1895, boa. No pátio 4, táxi via Juliette para o portão 4, observando o chanel saindo do pátio. Sim, táxi via Juliette, portão 4, observando o chanel saindo 3144. Lima Fox, prossiga. Qual pátio que se encontra? Gol 1941, boa tarde, autorizado chegada Mari, desça para o nível 060. Correção, desça para o 050, altímetro no 012. Não é possível voar ITAP ou Duna, gol 1941? Autorizado ITAP, 1941. Direto ITAP, grata 1941. Táxi 174 a bordo, altímetro 1012, táxi via pátio, reparte através do portão 612. Via pátio, reparte através da 64. Segue via Índia Alfa no ponto de espera torre 1-9-1-9-5, bom voo, 4463. Índia Alfa, ponto de espera, 1-9-1-9-5, obrigado. LS, reporta estabilizado. Estabilizado 2012, reporta na estabilizada na LS, voo 9-0, botão. O Papa, Papa, Lima, Lima, Fox, seu solo. Rádio 270 e o plano é Yankee com 38 milhas. Cancela, é isso? O plano novo. É a dúzia de nós. Ali decola, creme 254. Colocou aqui mesmo, é o visual. Então, Rádio 270, só inicialmente restrito o número preso do corredor Axé, só aguardando a liberação para o controle devido a conflito com as chegadas, ok? Litoral Norte, então. Vai sair o número pé também no Litoral Norte, aguardando a liberação do controle só devido à chegada, ok? Então, Salvador, Salvador, Litoral Norte, afastando 38 milhas de retorno, não é isso? Problema. Associação 145, a liberação do controle em 1-20-8, torre 1895, acione 0121. Pátio 5, chame para o táxi com a torre 1-8-95, o POB seria de? Azul 4463, a Lima tem cabeceira 1-0. Lima tem 4463. 924, boa tarde, autorizado chegada Mari, desça para o nível 060, altímetro no 092. Chinês 6254, decolar 250, controle 120, decima 8, boa viagem. 208, 6254, boa. Salvador, muito bom dia, Chinês 6254. Cena 6254, bom dia, contato radar, submontanha nível 360, na saída da Elvo e Leda, após Leda foi Brick. 360 na da Elvo, voa Leda e após Leda voa Brick, 6254. Ou 1941, desça para 3.000 pés, altímetro no 0 no 2. 3.012, Gol 1924, desça para o nível 050, altímetro no 0 no 2. Estabilizou no ILS da 10, gol 1041. Gol 1041, completa aproximação, chame a torre na noite 95. 295, boa. Boa. Gol 1941, está autorizado descida até 2.000 pés e o ILS aqui de rede pistona 0, reporta estabilizado. 2.000 autorizado ILS, reportado, mais fácil. Prossigo Lima, Lima Fox. Lima, Lima Fox, autorizado o táxi, reporte na Papá para ingresso. Azul 4463, bom dia, contato radar, suba para o nível 180. Após 2.000 pés, autorizado curvar à direita na proa de Leda. Positivo, 1.0 autorizado, após 2.000 pés, cruz direto Leda, o azul 4463. Lima, Lima Fox, autorizado, alinhado, capiceiro no 7, aporte alinhado e pronto, Lima, Lima Fox. 041, solo 56, direita, 121, decimal 9. Já decolagem Lima, Lima Fox, vento 1,00 graus, 15 nós, pistão na 7. Paulo, boa tarde, voo 041, Librana. Desde que mantenha 5 mil pés, 1012, chegada a Mari, voo no 600. Abozulho, voo, táxi em frente, segunda esquerda, Juliette. Seu táxi está autorizado até o través do portão 612 e ficará atento a uma viatura da Infraero que fará seu fome para o estacionamento até o portão de número 11. Então, até o través do 612, o táxi com bastante cautela tentando a fome para o estacionamento do portão 11 devido à ordem na posição sul do pátio 1. Tá certo. A gente vai passar então, tá ali com ingresso no pátio até o través do 612. Vai guardar o polo do aproximação, ajuste 1012, aguarda a instrução de pouso. Lima, Lima, Fox, decolada 57, vai ingressar na perna contra o vento da pista 1-0, aguardando instruções para cruzamento do campo. Forma o tráfego na aproximação para pouso na 1-0, um Boeing da Gol, passando o marcador externo. Possível, na contra o vento, a mil pés, o Lima, Lima, Fox. Voo 941, informa o tráfego no setor sul, perna contra o vento da pista 1-0, a 1 no mil pés, o tipo Alpha Charlie 9-0, sem interferir com a aproximação. Gente, voo 941. Voo 941, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0, 0 graus com 1 no meia dúzia de nós. Mantendo a estar no 600, 1012 é o ajuste, é autorizado até 4000. Lima, Lima, Fox, 1360 pela direita, guardando para cruzamento do campo. 360 pela direita, matando mil, Lima, Lima, Fox. Voo 941, tem pouso autorizado, pistão no 0, 100 graus com 16 nós. Livre pouso no 0, igual no 941 Delta Romeo Yankee, a 62 milha sudoeste de Salvador, desse mantém a altitude de 1 mil pés para o tráfego de Vera Cruz, reporte passando 2.500. Momento autorizado, reporte desse táxi. Sente o Lima Lima Fox, que tem condições de cruzar a vertical da torre? Estimativa, quanto? Sente sobre a vertical da torre, o Lima Lima Fox, autorizado o cruzamento, reporte ao cruzar o copo. Pode prosseguir na subida ou mantém mil? Mantém um no mil pés, ok? A subida em ativar sem coordenação com o controle. Opa, a cruz vai estar mil pés, pô. Aprovação do 340 Vitória. O informação em curso é a Lima, altímetro 1-0, 1-2. No 0, 1-2. Só um minuto para a copa. Passarei 2230. Roger Information Lima. Salvador, Vitória, do Espírito Santo, nível autorizado 340, a rota via Ebs, após prossegue a P50, o restante conforme rota do plano. Pista 10, decolando mantendo a reta de decolagem até cruzar 2.000 pés, ou a terceira milha, após iniciar a curva pela direita, e o perfil de subida é da El Leda, após Leda, direto à posição Ildes. Controle 120, decimal 8, ator 1 no 8, decimal 9, 5, transponder 5137. Segunda esquerda via Juliette, inicialmente até através do portão meia dúzia, está estacionando 8, talvez tenha uma viatura da Infraero para fazer o follow até o estacionamento 8. Sim, vamos ingressar via Juliette e vamos através da 06, guardando 08, no 408. Qual a intenção? Onde intenciona efetuar a ascensão? O que for melhor que o outro, consiga subir rápido. Ok, no litoral norte, fica melhor. Ok, então estamos na quinta milha aguardando então a liberação, tá? Tá me vendo? Boa tarde, Jacona 754, nós estamos dentro da informação Lima. Bom, tiver a Mike, não houve nenhuma mudança significativa, apenas em questão do horário. Já temos autorização para Campina Grande 390, número 1 para a COP, só um instante, por gentileza. Lima, Lima Fox, autorizada a ascensão. Opa, 5x4 ainda dá pra dentro proa, né? Afirmo, vai manter o setor norte, nordeste. Aqui. Cabeleiro? Ele mesmo. Mas não. Bom, 924, estabilizado ele, é. 924, torre 1 no 8, 9, 5. Gol 1600, vetor para final do procedimento ILS X-Ray, curva direita para o 055, desce e mantenha 2.000 pés, acuse no localizador. Direita agora 055, descendo 2.000 pés, o gol 1600, reportará no localizador. Delta Romeo Yankee, prossiga. O 924, ajuste 10 no 2, continua a aproximação, reporte baixo travado. Cuido de tráfego de Vera Cruz. No momento não tenho informação de tráfego no setor, porém chame eu mesmo para a coordenação. O 924, autorizado público, pistão 10, vento 1.00 graus, 1.62 é de nós. Liga pouso, pistão 0, gol 924. Gol 1754, autorizado Salvador para Campina Grande. Nível de voo 390, 390, rota via Pesulu 10. Nenhuma pouso direto conforme a rota do plano de voo. Decolagem, pista 10. Manterá a reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha após a curva pela esquerda. Compre o perfil da subida Pucajamo, transição Zipar. Controle 1208, torre 1 no 895, transponder 5150. Estamos autorizados, 390, upper glow no 0, Neuma após direto, decola até no 0, mantendo a proa até 2000, após curva esquerda na saída Pucajamo Zipar. 5, controle 1208, transponder 5150 e a torre 11895, é o Golden 754. O 754 correto, portão 612, champan. Chamarei. O voo pode prosseguir com cautela até o portão 8. Confirme. Gente, reporte Patamares. Controle bate de 5 mil, está autorizado a chegada para 10. O passarinho desmodulou? Afirmativo, passarinho 2230. Passarinho 2230, agora sob vetor, curve à direita para o 180. Vou ultrapassar o localizador, aguarde pro para interceptar o lock. Mantenha 5 mil, passarinho 2230. Vai manter 5000, direita 180, aguardando pronto para retorno do LOC. Passarei 2230. Bono 328, reduza para 200 nós. 2009, reduzindo o Bono 322. 924, Solos 07, direita 1219. 29, boa tarde, bom trabalho, 924. Dan 3273D se mantém o nível de voo 080. Reduz a velocidade para 200 nós, sequenciamento número 612. Fará o follow-me até o estacionamento do portão 10, devido obras no pátio. Ciente, vai seguir alfa até o través do 612, lá segue o follow-me da infra-aero, portão 1-0, vou 2-3-0, esquerda proa 090. Esquerda 090, passarela 2-2-3-0. 7, a curva pela direita, prossegue via corredores. Controle 120, décimo 8, 1895, e o transponder é o 0124 quilo, que é a questão, 0153 quilômetros. 95. 3295, com o 9600. Boa tarde, com a correto. Está no pátio 5, ele está para acionamento táxi decolagem 2895. Checar o equipamento de gentileza, tá? A transmissão está um pouco baixa, com um chiado de fundo. Já teria o problema ou 14? Gol no 600, turno no 895. Mike, confere ao time 0, no 8 agora. Vamos corrigir no Ortiz. Galeão, já temos aprovado o nível 380, número 1 para a Copa, só um instante, gente. Pista livre, ajuste 1011. Segue a aproximação, agora na pista livre, 1011 agora, ajuste no 600. Tá passando o tango. 3000, pode ir para a posição, não? O senhor está indo para Coral ou para Arbor? A gente está no tango, a torre informou que modificaria aí a nossa saída para Coral, voando 10 milhas após, iria direto para Vitória da Conquista. Pro de Coral. Pro de Coral, tá lutando. Para regresso, Lima Lima Fox. Lima Lima Fox, inicialmente desça, ao passar 2.500 pés, está autorizado a regressar a Salvador. Está autorizada a curva à esquerda. A curva esquerda já tem para 2.500 km fora. Podemos bater para a rotatória? Autorizada. Passarinho 2230, Complete descida para 2.000 pés, 1012, 1012, livre LS. Chame a torre no 895. Completar ILS, torre 185, passarelo 2230 para 2000. 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, passarelo 2230. Passou através do trator, meu Foxtrot Lima. Papá, Romeu, Foxtrot Lima, chame a torre em 1-1-8-9-5. 2-8-9-5, pode ser bom. Controle Alfa Zero Terra, né? Saída Coral, então, pode subir um 00, não é isso? Autorizado, ascensão 00. Autorizado, então. Número 2 para pouso, ajuste 1-0-1-1. Como número 2, 1-0-1-1, passarelo 2230. Torre de Salvador, meu cordial bom dia, Papá Romeu, Romeu Foco de Latina. Pérsulo 1-0, ESMAP após lufto, restante conforme rota do plano de voo. Decolando pista 1-0, manterá a reta até cruzar 2.000 pés. Boa, terceira Lima. Terceira milha. Após a curva pela direita, perfil de subida da Euleda, após Leda direto bridge. Controle 1208, torre 1895, transfone 5153. Pés de redução para velocidade de aproximação. Livre LS a cruz do log. 2000 livre LS, reportaremos o localizador, reduzindo, bom, 328. Passarelo 2230, forma o tráfego no setor sul, tipo Alfa CA 50, 500 pés, tente frio com aproximação. Está ciente do tráfego, passarelo 2230. 283, desça e mantenha 5.000 pés, ajuste 1012. Trip 5240, desça e mantenha 4.000 pés. Chegada Mari. Gol 697, controle. Proceda. Vetoração, sequenciamento, esquerda, proa 195. Limite, QD Mike. 1-1-0, descima. Gente, 195, pode descer, 2000? Desce, mantenha 2000 pés. Sim. Mais ajuste, 1011. Assente, trem baixo travado. Lento, é da Juliette. E depois aguardo o ingresso para 09. Bom, falou. Salvador, boa tarde, é o 3544-4435. Da informação Lima, autorização para barreiras. Já é novembro, no, informação significativa só altímetro. 1-0-1-1 agora, 1011. Barreiras, já temos aprovado o nível 2-0-0. Número 1 para Copa, aguarde cópia. A sua escuta, grata. Desde forma o tráfego no setor sul, 500 pés, no tipo Alfa CA 50. Trava feito ao pouso para a sua cabeça 35, não interfere com sua aproximação. Tente, gol 1-3-2-8. Poderia confirmar o vento, passaria 2-2-3-0? 1-0-0 graus com 1-6-2 de nós. Assente, 2-2-3-0. 2-4-0, reduza para 200 nós. 2-0-0, triple tip 2-4-0. 4-1. Tráfego pousando a cabeça 35, vai prosseguir para o pátio 5, em seguida será autorizado, ok? Mais 2 minutos. 11, número 2 para 4, é só instante. Entra agora, a marquilha do meu. Terra Índia com Índia, decolada agora 344. Está presente, seguindo para as Ilhas do Atlântico. Todo parado, 35, autoriza táxi, abaixa altura, bate 5. Afirme, forma livrando o meu Fox Lima, seu solo foi aos 1 ou 5. Foi analisando o meu Fox Lima. Transferência junto à torre. Aguardando transferência, Romeu. Controle, pode voar direto conquista, o Alfa Tango, passou da milha já. Ainda negativo, o Alfa Tango Tango mantém ainda aguardando o pro de conquista. Tá, Aguardando, então. Salvador para Barreiras, o nível de voo 200. A rota é conforme a rota do plano. DCT inicialmente Lapa. Porém, decolará pista 10, mantendo reto até cruzar 2 mil pés da terceira milha. E antes de voar direto Lapa, cumprirá o perfil subida Momo Cogbo. Após Cogbo, direto conforme a rota do plano de voo. Controle 1208. Controle 1108, decimal 95. Acione o código 5165. Gente, por cima, boa. Faço 3 giros por aqui, eu sou 3,60 bombas. Código, vou direto lá, sua rota comprando o plano. Controle 1208, torre 3295, onde transponder 5165, trip 5447. Correto, pátio 3, chame planta, posição remota 06. Chama a ponta remota 06, pressionamento. Pátio do 47. Solo Salvador, a passaria do 2230, livrou. 2230, sente táxi lento até da Juliette, aguardará aí a liberação do tráfego da Goa. Frente, posição será remota 4 do Pátio 3. 95697. Já mantém 7000, 6141. Bordo 330, autonomia, alternamos o Galeão. 112, Galeão com 330. Afirmativa 4089. Táxi autorizado à esquerda via pátio, contornando o terminal, última direita pela Índia, ponto de espera no 01895, altímetro no 011, boa viagem, azul 4089. Afirmativo, vamos manter aqui agora o pátio, Índia, quando pronto, torre, centro e 1895. Milhões, no altímetro, boa viagem, azul. Desculpa? É, altímetro 1011, ponto de espera 1895, confirmando e boa viagem. Obrigado, amigo. 1011, estando com a espera do. Outro gol no 600. Observe a saída do Embraer da Azul. Na sequência, ingresso à esquerda. Taxando com cautela aí nas proximidades do portão 612, tentando a forma para o estacionamento do 9. Assim, está a visual aí com a aeronave da Azul. É, por ingresso. E follow me para até o 09, para a 612, 1600. Passaria do 2230, seguindo 37 gol, esquerda, parte 3, remota 4. Ok, seguindo zona gol, esquerda, parte 4, remota, confirma? Parte 3, remota 4. Afirma, 04, remota, do parte 3, atualizado. É. Solotan 3193, pushback, acionamento no 3. Passará um Embraer da Azul a cauda, assim que liberar, já liberando. No portão 3, chame pro táxi, na sequência, na 393. Bom dia, passagem do Azul, inicia, tá na 393. Salve Salvador, boa tarde, bom 328, livrou na sua escuta. 328, atentando aos dois tráfegos à frente, ingressará à esquerda, Juliette, para o portão 05. Gente, dos tráfegos, vai ingressar à esquerda, Juliette, portão número 5, bom 328. 312, 6141.